comigo na palma. Quero ver. Mas seu norte é lindo como o sol surgindo no amanhecer. O amor maduro traz em paz na alma esse tom de calma que completa a cruz. É, a gente finge que não vê, a gente tenta se esconder, porque tem medo de viver pra não mais sofrer, sei. A gente tenta se esquivar, mas o amor vem pra ficar. E é tempo de amadurecer o que ainda não sabe viver. O amor é forte, mas que a morte é lindo como o sol surgindo. Às vezes que o sol se pôs bem antes do verão, deixando duro o coração, marcado pela mágoa. O amor chega pra mudar, e Deus consegue lapidar todas as pedras que juntamos em cada dor da vida. O amor é forte, mas que a morte é lindo como o sol surgindo no amanhecer. O amor maduro traz em paz a alma esse tom de calma que completa a cruz. O amor é forte, mas que a morte é lindo como o sol surgindo no amanhecer. Calma e com...